Boa noite, bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é 19 de Fevereiro e é excepcionalmente desta vez, estamos a ir para o ar às 8h30 da noite. Vamos dar início a mais um Histórias da Eurovisão, contando-lhe mais histórias, efetivamente, deste evento internacional da música. Ora, na passada semana disse-lhe que iríamos tentar trazer-lhe novidades sobre o novo festival, ou seja, o Festival Eurovisão da Canção, versão 2011, que se irá realizar em maio em Munique, na Alemanha. Desde logo lhe adiantamos uma notícia, que foi o regresso da Itália depois de 14 anos de ausência. A Itália, que era um dos mais assíduos participantes e um dos que mais impressionava os países e os respectivos cidadãos desses mesmos países que estavam a assistir aos festivais. Geralmente as músicas da Itália eram aquelas que mais agradavam ao grande público em geral. Hoje, 14 anos depois, a Itália prepara-se para regressar a este evento, que já vai para a sua 55ª edição, ou melhor, 56ª edição. Vamos hoje falar-lhe de um outro país, a Moldávia. Realizou-se já a inscrição para o Festival da Canção da Moldávia. Foram mais de 100 os temas que concorreram. Foram menos de 30 aqueles que participaram, ou melhor, aqueles que foram aprovados à segunda fase. Vamos hoje aqui trazer alguns destes temas. E se um outro rumo, ou melhor, se um outro rumo não nos apontar, não nos desviar o caminho, vamos na próxima semana trazer-lhe alguns dos temas que efetivamente passaram à segunda fase. Por hoje, ficam apenas dos que concorreram. Independentemente de terem ou não passado, ficam apenas alguns dos que concorreram. Dos mais de 100 temas que concorreram ao Festival da Canção Moldavo. O primeiro que lhe trago dá pelo nome de Every Day Will Be Your Day. O tema é de Cristina Scarlatt. Logo depois vamos ficar com Taranu Ruslan, melhor dizendo, traz-nos Lumina Mea, um tema cantado em moldavo. É assim que abrimos as portas de mais um programa e é assim que lhe contamos mais duas histórias da Eurovisão. E tudo isto porque cada música que concorre a este festival, promovido pela EBU, a European Broadcasting Union, é efetivamente uma história. temos agora mais um grupo da Moldávia, mais um que concorreu ao Festival da Canção daquele país para tentar representá-lo no Festival Eurovisão da Canção de 2011. Estou a falar do grupo Carisma, que nos trazem When the Life is Grey. É uma música com muita energia, ritmada e que em tudo se diferencia do tema que se segue. Catrina, Sono por Tu Amor. A principal diferença é o género musical e também a língua em que é interpretado. Aliás, este tema, cantado em castelhano, é único nestas mais de 100 músicas que os jurados tiveram de ouvir e apreciar para decidir quais as que passariam para o Festival da Canção daquele país. Escutamos então When the Life is Grey, de Carisma, e Sono por Tu Amor, tema de Catrina. Só o amor, só o amor. esto. Desde cuando yo te vi, has cambiado en un minuto. Has cambiado en un minuto todo, todo para mí. Solo amor, solo amor, debe que vivir mi vida. Solo amor, solo amor, siempre respiro. Solo amor, solo amor, debe que luchar conmigo. Solo amor. Bastante romântica, é a música que se segue. Da Moldávia chega-nos Diana Stavar com Love Song. Foi uma das mais de 100 músicas que se inscreveu para participar no Festival da Moldávia. O festival que apurará o participante que irá representar este país na Eurovisão 2011. Love Song, como disse, é o tema de Diana Stavar. Mas vamos ainda ficar também com o tema que dá pelo nome de Break It Up. É aqui trazido por uma dupla. Boris Kovari e Cristina Croitoru. Desta forma vamos seguindo para mais duas histórias da Eurovisão que se começam a contar a partir de agora, neste ano de 2011. When I close my eyes, I can feel your breathing. Then I reach a star, and I reach above. Keep my heart alive, is the thing I need. Even if I leave, you are there. Is the one I love. Try to feel how much you mean. And a prayer is not a dream. 'Cause without you, I can make me feel alright. Don't you wanna find any easy way? What can you say? I need you more day after day. Don't ever go away. I don't want to break it up. We'll never let you down. Just want to live my life. Enjoy it all around. I don't want to break it up. We'll never let you down. Just wanna be free tonight. And make it really loud. Fechar, ouvimos agora talvez um dos mais bem conseguidos temas destes 108 que participaram, destes mais de 20 que passaram a primeira eliminatória e destes 7 que hoje escutamos aqui nesta edição de Histórias da Eurovisão. Vamos ficar com Night Reflection, tema que nos chega também da Moldávia, dos M-Studio. Na próxima semana vamos continuar a tentar trazer-lhe as novidades para este Festival 2011 que se realiza em maio em Munique, na Alemanha. Entretanto, como hoje ficamos por aqui, desejo-lhe um ótimo fim de semana ou um ótimo domingo e daquilo que resta deste sábado. E na próxima semana, às 19h30, cá nos encontramos. Fique bem, boa noite e até para a semana. The day, but I found a place to stay. I'm never alone. sight. I watch the lonely sight, and I feel like I have nothing more to write. Sparks of lights in the sky. I'll never forget this pain before I die. Fields and hills in my heart. I'll never cry when I remember moonlight in the night. To stay, I never learned to live another way. Sitting in the night, I watch the lonely sight, and I feel like I have nothing more to write. And I feel like I have nothing more to write.